Dois passos, olhei na neblina. Ei, mano, levanta a camisa e vira. Roleta russa gira. Mais dois passos e neva lá em cima. Ela descendo com tilhão enquanto os cachorros latia. Vê o 38 suado, o céu neblinado enquanto os meninos trafica. Yeah, movimento, indústria, dinheiro se multiplica em vários pacotes na gaveta e o cofre atrás do quadro da Frida. Calo Malboro aumenta e brava, e aparou São Gonçalo. E as contas grampeadas no banco, como quem não quer nada no banco. Dois neguinhos pala no Z4 palas blindado. Eu subi fumando um no Vigigal. Eu trouxe duas pra mim, duas pro NP vocal. ZL ferve o nervo, sangue negro. Mas um dia tradicional em São Paulo tá tudo normal. Eu ouvi dizer na madruga que cala. Disputa de espaços e o prédio mais alto pichado, cobrindo o céu fechado dessa esquina de Guadalajara. E eu senti a vida que para e todas as histórias que passavam. O motivo, uma nação, holocaustos, raças, rastros. Perder a noção do tempo que passa e mexeu com os caras. A conversa é com a Glock na cara. Mentira, que ninguém se envolve. Cinismo, lavagens, informações caras. Informações não tão claras assim. Carros e as mulheres mais gatas. E trocas e o dinheiro mal gasto. Opiniões e um puta mau gosto. E o máximo que cê tiver na conta e uma carta parça. Empresas de mentira, 14 farmácias. Armazém de dinheiro e uns gado no pasto. Meu filho brincando com arma de sal grosso. E no celular na linha com reaço. Porque fácil nunca foi fácil, parça. A rua tá aí, as cobras tão aí no mundo. Rodeado por mil homens sem palavras. Numa mesa avançada onde tudo se discute. Plano mundial, restauração da África. Sem chamar a atenção pela cidade de Tucson. Um arrego mensal pra falha suja. E o papo que esses vermes meu dinheiro resume. Eu amo minha esposa, mas tô indo pra Austrália. Dois beijos na testa, meu amor, e se cuide. Mas daqui dois dias você cola pra lá. Sim, é só pra não dar pala porque ocorre nós junto. Street out house, quarto sem a pousada. Não atrasa e vem cerrado no look. E os policiais não entenderam a jogada. Quando eu forjei uma mala com um book do Lucas. Atua namorado da minha ex-namorada, que agora tá sendo abordado no aeroporto de Vancouver. Vamos ver essa merda, viver dessa farsa. No meio da guerra, everybody no move. Comprava 22, deixar no bolso da calça. Dobrar as apostas na minha carta e lute. Ou fugir pra mata, se é cego que mata. Se a carne que é fraca com amor e saúde. Mas olhando aqui de cima, esse mundo não é nada. E não há nada que eu faça pra que isso mude. O lixo, o luxo, a lama, as áreas, amor. Se acalma, acende e fume. Olhando o que conseguimos de cima da laje. Sweet class e atitudes. Pelos irmãos que ficaram pelo caminho de casa. Um brinde a eles antes que nós dois surte. Mas olhando aqui de cima, esse mundo não é nada. E não há nada que eu faça pra que isso mude. Hoje minha vida custa caro na praça. Mas antes que eles nos achem, nós já paramos bem longe. Se valeu a pena, essa não é a pergunta. O suicídio tá mais próximo e antes que eles escute. Fogo na, fogo na.